Quanto a determinar a direção da presa, isso tem de ser feito comparando os sinais enviados por diferentes receptores diversos por todo o mapa, presumivelmente com a ajuda de um escaneamento com movimento de bico de um lado para o outro, como um radar fabricado pelo homem usa a rotação da antena. Com esse imenso conjunto de sensores projetando para conjuntos mapeados de células cerebrais, muito provavelmente o ornitorrinco forma uma imagem tridimensional minuciosa de quaisquer perturbações elétricas nas proximidades. Pettigrew e seus colegas elaboraram esse mapa topográfico de linhas de igual sensibilidade elétrica ao redor do bico do ornitorrinco. Quando você pensar em um ornitorrinco, esqueça os patos. Pense num Nimrod, pense no Auax, pense numa mão enorme tateando, percebendo por meio de formigamentos remotos. Pense na luz do relâmpago e no estrondo do trovão propagando-se pelos lamaçais da Austrália. O ornitorrinco não é o único animal que usa essa espécie de sentido elétrico. Vários peixes também o fazem, entre eles o espátula da espécie Polyodon spatula. Tecnicamente, um peixe ósseo, espátula, junto com seus parentes, os esturjões, ao longo da evolução adquiriu secundariamente um esqueleto cartilaginoso, como o do tubarão. Mas, em contraste com este, os espátulas vivem em água doce, em geral em rios turvos, onde, novamente, os olhos não têm muita serventia. Sua espátula tem uma forma bem parecida com a da maxila no bico do ornitorrinco, embora não seja uma maxila e sim uma extensão do crânio. Ela pode ser extremamente longa, muitas vezes com quase um terço do comprimento do corpo. Mais ainda que o bico do ornitorrinco, ela me faz pensar em um avião Nimrod. É óbvio que espátula tem algum papel importante na vida do peixe. De fato, demonstrou-se claramente que ela faz o mesmo trabalho que o bico do ornitorrinco, detectar campos elétricos de presas. Assim como no ornitorrinco, os sensores elétricos encontram-se em poros dispostos em linhas longitudinais. Mas os dois sistemas evoluíram independentemente. Os poros elétricos do ornitorrinco são glândulas mucosas modificadas. Os poros elétricos do espátula são tão semelhantes aos poros usados pelos tubarões como sensores elétricos, chamados ampolas de Lorenzi, que receberam o mesmo nome. Mas enquanto o ornitorrinco tem seus poros sensitivos em cerca de uma dezena de faixas estreitas, dispostas longitudinalmente no bico, o espátula possui duas faixas largas, uma de cada lado da linha média da espátula. Assim como o ornitorrinco, o espátula tem um número enorme de poros sensitivos, mais até do que o ornitorrinco. Mas o espátula e o ornitorrinco são muito mais sensíveis à eletricidade do que qualquer um dos seus sensores sozinho. Sem dúvida, eles fazem algum tipo complexo de soma dos sinais captados pelos diferentes sensores. Há indícios de que o sentido elétrico é mais importante para o espátula na fase juvenil do que na adulta. Já foram encontrados vivos e aparentemente saudáveis adultos que haviam perdido a espátula por acidente, mas até agora não se viu nenhum juvenil que tenha sobrevivido num rio sem a espátula. Isso talvez ocorra porque os espátulas juvenis, assim como os ornitorrincos adultos, visam as presas individuais. Os espátulas adultos alimentam-se mais como as baleias de barbatanas comedoras de plâncton, nadam peneirando a lama para apanhar presas em massa. E com essa dieta ficam bem grandes, não tanto quanto as baleias, mas tão pesados e compridos quanto um homem, maiores do que a maioria dos animais que nadam em água doce. Presumivelmente, quem filtra o plâncton quando adulto tem menos necessidade de um acurado localizador de presas do que quem sai à caça de presas individuais como juvenis. Portanto, o ornitorrinco e o espátula chegaram independentemente ao mesmo truque engenhoso. Algum outro animal descobriu o truque? Enquanto fazia seu doutorado na China, meu assistente de pesquisa, Sam Turvey, encontrou um trilobito muito incomum chamado Rhydocalmini. Ele se parece com os trilobitos mais comuns que vivem em charcos, como Dudley Bug, Calmini, encontrado no sítio fossilífero de Dudley e retratado no brasão dessa cidade, mas tem uma característica única e notável, um rosto enorme e achatado, parecido com o do espátula, com o mesmo comprimento do resto do corpo. Não pode ser com vistas à hidrodinâmica que um rosto assim evolui, já que o trilobito, ao contrário de muitos outros, obviamente não é aparelhado para nadar acima do leito marinho. Um propósito defensivo também é improvável por várias razões. Assim como os bicos do espátula, do esturjão ou do ornitorrinco, o rostro do trilobito é crivado de estruturas que parecem ser receptores sensitivos, usados provavelmente para detectar presas. Turvey desconhece artrópodes modernos que possuam um sentido elétrico, o que em si já é interessante, considerando a versatilidade dos artrópodes, mas aposta que o Rhydocalymé é outro espátula ou ornitorrinco. Ele espera começar a estudar o assunto em breve. Outros peixes, embora desprovidos de uma antena que lembre o Nimrod, como as do ornitorrinco e do espátula, possuem um sentido elétrico ainda mais refinado. Não se contentando em captar sinais elétricos emitidos inadvertidamente pela presa, esses peixes geram seu próprio campo elétrico. Navegam e detectam as presas lendo as distorções que sentem nesses campos autogerados. Tal como várias arraias cartilaginosas, dois grupos de peixes ósseos, a família dos gnomitídeos da América do Sul e a família dos mormorídeos da África, desenvolveram independentemente essa aptidão em altíssimo grau. Como esses peixes produzem sua própria eletricidade? Do mesmo modo que os camarões, as larvas de insetos e outras presas do ornitorrinco o fazem de forma inadvertida, usando os músculos. Mas enquanto os camarões não podem evitar produzir um pouco de eletricidade simplesmente porque é isso que os músculos fazem, o peixe elétrico põe seus músculos para trabalhar em grupo como baterias em série. Asterisco. A palavra bateria, em seu sentido elétrico original, significa uma bateria de células em série, em contraste com uma única célula. Se um rádio transistor usa 6 baterias, um pedante insistiria em dizer que ele usa uma bateria de 6 células. Fim da leitura de asterisco. Um peixe elétrico, gimnotídeo ou mormirídeo, possui uma bateria de blocos musculares dispostos em série ao longo da cauda, e cada qual gera uma baixa voltagem e se soma a uma voltagem mais alta. A enguia elétrica, não uma enguia verdadeira, mas outro gimnotídeo sul-americano de água doce, leva isso ao extremo. Ela tem uma cauda muito longa, na qual pode acondicionar uma bateria de células muito maior do que a que caberia em um peixe de comprimento normal. Essa enguia aturde a presa com choques elétricos que podem exceder 600 volts e ser fatal a um humano. Outros peixes de água doce, como o peixe elétrico africano, Malapterus, e a raia marinha elétrica Torpedo, também geram voltagem suficiente para matar ou, pelo menos, nocautear a presa. Esses peixes de alta voltagem parecem ter levado ao atordoante extremo uma capacidade que originalmente foi um tipo de radar usado pelo peixe para orientar-se e detectar presas. Peixes pouco elétricos como o gimnoto sul-americano e o não aparentado Gynarchus africano possuem um órgão elétrico como o da enguia, só que bem mais curto. Sua bateria consiste em menos placas musculares modificadas em série. E um peixe fracamente elétrico costuma gerar menos do que um volt. O peixe posta-se como uma vareta rígida na água, por uma boa razão, como veremos, e a corrente elétrica passa ao longo de linhas curvas que teriam encantado Michel Faraday. Poros ocupam os flancos do corpo, contendo sensores elétricos que são minúsculos voltímetros. Obstáculos ou presas distorcem o campo de vários modos e estes são detectados pelos pequenos voltímetros. Comparando a leitura de diferentes voltímetros correlacionados com as flutuações do próprio corpo, sinusoidais em algumas espécies, pulsáteis em outra, o peixe pode calcular a localização dos obstáculos e presas. Eles também usam seus órgãos e sensores elétricos para se comunicar uns com os outros. Um peixe elétrico sul-americano como o Gymnotus é muito semelhante ao seu colega africano, Gynarchus, mas há uma diferença reveladora. Ambos têm uma única nadadeira longa que acompanha longitudinalmente a linha média e ambos a usam para o mesmo propósito. Eles não podem mover o corpo com as sinuosidades normais de um peixe nadador porque isso distorceria seu sentido elétrico. Ambos são obrigados a manter o corpo rígido, por isso nadam usando a nadadeira longitudinal que ondula exatamente como a de um peixe normal. Isso significa que eles nadam devagar, mas presumivelmente isso vale a pena, pois lhes dá o benefício de um sinal claro. O fato fascinante é que o Gynarchus tem a nadadeira longitudinal nas costas, enquanto no Gymnotus e nos outros peixes elétricos sul-americanos, inclusive a enguia elétrica, ela é ventral. Foi para casos como esse que se cunhou a expressão exceção que prova a regra. Voltando ao ornitorrinco, o ferrão traseiro, na verdade, fica nas garras posteriores do ornitorrinco macho. Verdadeiros ferrões venenosos, com injeção hipodérmica, são encontrados em vários filos de invertebrados, assim como em peixes e répteis entre os vertebrados, mas nunca em aves ou mamíferos, com exceção do ornitorrinco. A menos que contemos a saliva tóxica dos solenodontes e alguns musaranhos, que torna a mordida desses animais ligeiramente venenosa. Entre os mamíferos, o ornitorrinco macho é uma classe única, e talvez também o seja entre os animais venenosos. O fato de o ferrão ser encontrado apenas nos machos sugere surpreendentemente que ele não é usado contra predadores, como o das abelhas, nem contra as presas, como o das cobras, mas contra rivais. Ele não é perigoso, mas é muitíssimo doloroso e não reage à morfina. Ao que parece, o veneno do ornitorrinco atua diretamente sobre os próprios receptores da dor. Se os cientistas pudessem compreender como isso ocorre, poderíamos ter esperança de encontrar alguma pista sobre como resistir à dor causada pelo câncer. Este conto começou repreendendo os zoólogos que chamam o ornitorrinco de primitivo, como se houvesse algum tipo de explicação para o modo como ele é. Na melhor das hipóteses, é uma descrição. Primitivo significa semelhante ao ancestral, e em muitos aspectos essa é uma boa descrição para o ornitorrinco. O bico e o ferrão são exceções interessantes. Mas a moral mais importante do conto é que mesmo um animal genuinamente primitivo em todos os aspectos é primitivo por uma razão. As características ancestrais são boas para seu modo de vida, e por isso não há por que mudar. Como gostava de dizer o professor Arthur Kane, da Universidade de Liverpool, um animal é como é porque precisa ser.